sei que você vai partir sem se despedir, sem ao menos me dizer adeus. Quero lhe dizer bem antes dos últimos instantes que você vai chorar demais, porque no seu caminho vai encontrar tristeza e até o fim da sua estrada não vai achar ninguém melhor que eu. Olha, o futuro é cego, eu vou sofrer, não nego, mas você vai sofrer também. Quando eu mais precisava de você, você me deixa, nem eu mesmo sei porquê. Mas ouça o que eu vou dizer. Quem nega a luz um dia, na sombra vai morrer. Mas ouça o que eu vou dizer. Quem nega a luz na sombra vai morrer.